Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso 3 em Ponto, edição para este domingo, dia 18 de maio de 2014. Já cá estamos por mais uma edição, aqui diretamente de Júpiter, com Carlos Bonaparte, e agora vou estabelecer a ligação até Marte. Creio que já lá está a Adriana. Olá, Adriana! Olá, Carlos. Claro que cá estou. Bem, estou aqui o planeta vermelho. Ok, até cá bem, porque se bem fica isto tudo. Agora Claro. não sei, Júpiter é planeta quê? Júpiter. Não sei, a cor dele não sei. Eu antes, aliás, a cor dele antes não sei. Agora é vermelho, porque eu pintei, mas na altura não. Mandei aqui uns pintores e vocês pintem aí. Espalhem bem tinta vermelha na atmosfera para isto ficar da cor que eu gosto. Agora também é vermelho. Epá, macaquinho de imitação, fogo! Não pode ver nada! É uma coisa impressionante! É a vida. Qual é que é o planeta que tem anéis? Saturno ou Júpiter? Não faço ideia. Os anéis de Saturno? Acho que sim. É Saturno. Ah, bem. Anca já ia dizer que o meu era muito vaidoso, que andava sempre de anéis, mas não. Ah, pronto. Enfim. Ora bem, hoje não há 3 em ponto de informação. Ou informação 3 em ponto. Tim, tim, Ding, ding. Mas só dar a informação de que entre os dias 19 e 1 de junho não haverá emissão na Antena Live. Estamos a reconfigurar o servidor para os dois canais, Antena Live e Antena Web Momento. Da mesma forma que não vai haver emissões entre 16 e 30 de junho de 2014, deste ano. Daqui a mais ou menos um mês, nem isso. Eu explico-vos depois o porquê. Ou seja, vamos estar a tratar não só durante o momento, mas também de outra coisa que vai ser anunciada no dia 1 de junho. É verdade. No dia 1 de junho vamos dar aqui uma surpresa aos nossos ouvintes. Vamos anunciar algo que há muito que gostaríamos de ter anunciado, mas como é lógico, para anunciar teríamos que fazer tudo com muita cautela e, enfim, tratarmos de resolver as coisas. Felizmente, está tudo a postos para anunciarmos ao nosso auditório algo. Daqui a nem 15 dias. E pronto, Adriana, tudo bem contigo? Tá, tudo bem comigo, claro. Pronto, ainda bem. Sempre. Hoje temos música espanhola e música portuguesa. É uma espécie de luta através É uma música espécie de espanhola versus luta. música É portuguesa. uma espécie de luta. É uma espécie de luta. Isto, Júpiter, está a dar a volta à cabeça. É do gás. É os anéis, é os anéis. Sabes que o Júpiter é um planeta gasoso. E portanto isto é. Pois, É pois. dos gases. É, deve ser. Bom, continuando. O que vale é que não há caixeiros. Não. Quer dizer, pelo menos não chegam aí. Eu aqui, os gases. Como é que são os gases sobre Júpiter? Estás habituado. Aqui a pensar, como é que. Bom, vou mandar uma sonda a Júpiter para saber como é que será lá aquela coisa. Se é muito metálico, se é muito. Não sei. Deve Por ser giro. acaso, já que estamos a falar de Júpiter e de Marte, há uma notícia que está aí a correr e dizer que cientistas conseguiram captar ondas de rádio vindas de outra galáxia. Mas isso explica-se por um motivo muito simples. Estamos lá nós, caraca, a Antena Web. Que Estamos a mara! transmitir do planeta A3550. Que é isso? Nós estamos desde o planeta A3550, do planeta Gzgubug, que é JS, não sei o quê, e também do planeta XPTO-35. Portanto, estamos em vários. Nós estamos em todo o mundo. Não é? Portanto, é por isso que eu venho. Não é? Captam ondas de rádio. É a rádio Antena Web. Pronto. Mais nada. Ah, enfim, vamos à música. Vamos, pois. Hoje, três músicas. Espanhol, português, espanhol, português, espanhol, português. Três músicas de cada vez. Um, dois, três, diga-lá outra vez. Vamos começar com Shakira, com Zita Vaz. Esta é a cantora colombiana que decidiu criar em 97 no seu país a Fundação Pies Descalços, que é uma entidade de assistência voltada para as crianças carentes. Mais de 4.500 crianças são atendidas e recebem atendimento médico, odontológico, psicológico e educacional. São beneficiadas crianças que perderam os pais, também aquelas que, e aquelas também que possuem família. Nesses casos, os pais também recebem auxílio. Também centenas de escolas recebem colaboração da Fundação, que tem o nome de um dos álbuns da cantora. Ela foi eleita, ou seja, a cantora, foi eleita a primeira colombiana a ser embaixadora da UNICEF, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância e Juventude, e atualmente ela aliou-se com outros cantores, empresários e organizações de cooperação internacional, criando a Fundação ALAS, ou seja, América Latina em Ação Ação Social. Social, para arrecadar fundos para o combate à pobreza em todo o continente. Esta entidade terá o apoio das organizações não-governamentais e intergovernamentais, como é o caso da UNICEF. Esta música pertence ao álbum Donde Estão Los Ladrones Aqui, aqui. e... Olhe! Não, Olá, estão aqui, aqui o meu cão há uns dias roubou um bife, portanto. ah, e é o quarto álbum da cantora que foi lançado em 98. Queres dizer mais alguma coisa? Sim. Pois, é, sabes que há uns tempos. Onde é que eu já disse isto? Eu tinha a primeira cassete da Shakira, sabias? A sério? É, aquela parte em que admiradamente dizes: A sério? Já tinhas dito isto na primeira gravação? Que não ficou? Pronto, e eu tive então quando é que eu descobri? Bem, eu descobri já tarde demais, porque quando eu descobri já a cassete não existia. Mas lembro-me de ter a cassete nas mãos, de ouvir a cassete e tal, dos princípios da década de 90, assim quando eu era pequenino. E depois quando tinha aqui o disco mesmo da Shakira, enfim. Pronto, recordava-me daquelas músicas e olha que giro, isto era o primeiro disco da Shakira. É certo, já foi um bocadinho tarde para descobrir isso, porque já tinha. Sabes o que é que eu fazia quando. Pronto, essa cassete já tinha enrolado, não é? A fita enrolou e tal, eu não conseguia retirar sem arrebentar a fita. Sabes como é que eu fazia naquela altura? Quando Não. as. Olha, agora se adivinhas. E a rolada da fita no braço? É verdade. Bem, tu sabes. É fácil. Sou bruxa. Pronto. Ah, pronto. Era, enrolava a fita no braço para desferir a minha raiva de ter perdido uma cassete. Tu vais com caraças, mas vou-me vingar de ti primeiro. Vês? Isto não tinha dito. Não. Quer dizer, não tem piada nenhuma porque estamos a. Foram para aí 30 minutos para nada, mas pronto. Para nada, conversamos, não é? Conversamos. É. Pronto. Ai, ai. Mas enfim, mais músicas. Mais músicas. Vamos agora para uma portuguesa com os Clé, com o Sopro de Coração. E eu agora fiquei um bocadinho bloqueada. Ou melhor, o rato ficou bloqueado. Já desbloqueou. Clã, já Ok. agora, que foram entrevistados para a Rádio Antena Web em 2011, salvo erro, a 27 de junho. Conversei com o Manuel Azevedo. Pá, 20 ou 25 minutos com o Manuel Azevedo. Salvo erro, porque se o erro não for salvo, paciência. Pois, morre. Ah, não. Se o erro não. Se não. Pois, se não salvar o erro. Não, não, o que é isso? Salvo erro. Se salvar o erro, então continuo errado. Se eu deixar que o erro morra, já não erro. Ah, dia 27 de junho, se não foi de paciência, passa a ser, sim. Pronto, faz conta que foi. Exatamente. Portanto, com a música sobre coração, eles são um grupo português, claro, formado pelo Fernando Gonçalves, pelo Hélder Gonçalves, Guitarrista. Manuel Azevedo, Miguel Ferreira, o Pedro Biscaia e o Pedro Rito, e formaram-se em 92. Esta música pertence ao álbum Lustro, que é o terceiro álbum do estúdio da banda. E foi lançada em 2000, mas também faz parte da coletânea Catalogue Raisonné de 2009 e de, penso que é de DVD Gordo Segredo de 2004. Ah, E sim. deles não tenho mais nada a dizer. E o terceiro e último nesta parte vai ser o colombiano Juanes com música Para Tu Amor. Por acaso adoro esta música. Este cantor chamado Juan Esteban Aristizabal Vázquez, podia ter um nome mais simples, é um cantor, compositor e saxofonista. Isto surpreendeu-me. Esta música pertence ao álbum Mi Sangre, que é o terceiro álbum, foi realizado ou feito em 2004. Foi produzido pelo Gustavo Santaolalla. Não, Santa Olalla, não sei o que é, David Rua, acho eu, Aníbal Caruel e pelo próprio cantor, pelo próprio Juanes. Mi Sangre foi gravado entre os meses de outubro de 2003 e julho de 2004 na cidade de Medellín, Colômbia. É um single que o cantor compôs para a sua esposa e o vídeo desta música tem algo em particular porque foi gravado em Medellín perante 100 mil pessoas que assistiram a um concerto que o artista ofereceu totalmente grátis como prenda à sociedade natal numa das suas principais avenidas, a Rua 44, mais conhecida como San Juan. E pronto. Estava aqui a ver se conseguia encontrar, porque como é que é de explicar? Eu quando ouço falar em Colômbia, lembro-me sempre da coleção dos World Tazos da Matutano, que tinham algumas atividades, sei lá, imaginemos, corridinho, Portugal, esgrima, Itália, futebol, Reino Unido, Inglaterra. E eu estava aqui a ver se conseguia. Não consigo encontrar. Estava aqui a ver se consigo encontrar a coleção. Se conseguia encontrar coleções. Não. Não. Não consigo. Não. Não encontro. Gostava muito de ter aqui a coleção dos World Tazos. Porque também tinha lá a Colômbia. Mas eu não sei qual é que era. Qual é que era. Porque tinha lá, como já disse, samba, Brasil, natação, Grécia. E também tinha a Colômbia. Só que já não sei o que é que era. Pronto, paciência. Tenho que ver se encontro por aqui. É isso. Então vamos à música? Vamos. Vamos à música então com esta bonita música da Shakira. Se tu te vas. E Se não tu é te. se tu te vas, é se te vas. Eu sei, mas já está. Eu lembro. Se te vas, Não. eu lembro da música do. Se tu te vas do Henrique Iglesias. Já tinha aquela voz meio rouca. Não sei se ele fumava alguma coisa na altura. Tá bem. Pronto. Até de uma época parecida, a da Shakira em 91, não é? 98. Ah, 98, está bem. Então, pois, 91 foi quando eu tinha cassete. Pois, a do Henrique Iglesias já pai de 94, o que é que é? Se tu te vas. Ele tinha pai de 17 anos, o que é que é? Não sei. Pronto, é isso. Vamos à música? Vamos? Já voltamos então. Até Já. já. É já. Cuando me quieres después que estrene su cuerpo, cuando muera tu traviesa curiosidad, cuando memorices todos sus recovecos y decidas otra vez regresar, yo no estaré aquí en el mismo lugar. Si no tiene más que un par de dedos de frente, descubres que no se lava bien los dientes, si te quita los pocos centavos que tienes y luego te deja solo tal como quieres. Sé que volverás el día en que ya te haga trizas sin almohadas para llorar, pero si te has decidido y no quieres más conmigo, nada ahora puede importar, porque siempre va. Rádio Antena Web. Para tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Y para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Para tu amor no hay despedidas, para tu amor yo solo tengo eternidad. Y para tu amor que me ilumina, tengo una luna, un arco iris y un clavel. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Por eso yo te quiero. Tengo todo y lo que no tengo también lo conseguiré. Para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón late por vos, por eso yo te quiero. E estamos de volta para a nossa segunda parte do nosso magnífico 3 em ponto. Magnífico, isto é um espetáculo, um espetacular. Isto é um programa espetacular. Exato. Ai, ai. Bem, esta já é a nossa última parte hoje. É verdade, certo? É a última parte hoje. Para a semana partimos mais alguma coisa. Exato. É pronto. Sim. Próximas três. Hoje vamos acabar com uma cantora que eu gosto muito. E que, sim, e que, mas está, antes, e que anda, e anda sempre em paz, já agora. Sim. Mas antes de dizer as três, acho que é o momento certo para nós apelarmos, não ao voto, mas... Nunca estava a pensar apelar ao voto. Não, vamos apelar aos nossos ouvintes para que nos deem o feedback o seu feedback, tanto podem ir ao grupo do Facebook, deixar lá o seu feedback do nosso programa, das nossas músicas, bem, sobre o próprio grupo mesmo. E também deixar no mandarem para o 3 em ponto arroba radiointerweb.info. Mas também podem participar através do número de telemóvel, diz lá Carlos. 9 1 0 1 0 6 9 8. Para quem não entendeu, 3. repete lá. Ainda faltava o 3. Ora, 910106983. 910106983. Pronto, liguem, nós ficamos à vossa espera. Já agora, se porventura não tiverem percebido o número, façam o seguinte: façam rewind 9-1 e depois. Ah, não é 9-1, é 1-9-1. E pronto. E ouçam outra vez. Sim? Exato. Muito nice. Ok. Vamos então à música. Então vamos começar com os The Gift, com Primavera. Também gosto muito desta música. Vera. Sim. Esta é uma banda de Alcobaça, formada em 94. Quem passa por Alcobaça não passa sem lá voltar. Exatamente. Esta música pertence ao álbum Primavera, que é o quinto álbum do estúdio da banda. E foi lançado em 2012. Foi gravado no final de 2011, em 10 dias, no Centro Cultural de Belém. Espera aí. Pois, e lançado em 2012. Pois é o que eu tinha dito. Os The Gift, em 2005, receberam o prémio MTV Europe Award for Best Portuguese Act. Uau! Pois, porque se nós fôssemos para alguma coisa do estilo Best Act ou uma coisa qualquer, não ganhámos nada. Enfim. Mas foi. E daqui dos Gift não tenho nada mais a dizer. Geralmente canto em inglês, É verdade. mas apanhei esta música em português, que eu adoro, por acaso. Pois é. Eles mais para o fim, agora até têm tido mais músicas em português, mas ao princípio era só em inglês. Exato. Eles no início eram só dois. Depois é que mudar, pronto, foram entrando e a entrada da Sónia Tá bem. não foi lá muito bem recebida, porque ela no início era muito tímida, não falava com ninguém, estava mais isoladita, e os integrantes, os dois primeiros integrantes, não viam com maus olhos terem uma rapariga a cantar. Então, mas depois, quando ela soltou a voz, eles aperceberam-se que, ok, ela serve para isto. É que há talento, é que há talento. Se bem que eu continuo-me a fazer impressão aquela coisa do que perfeito coração no meu peito bateria, meu amor na tua mão, Estás nesse com falta de ar, ok. momento batia o meu coração. Porque é assim que ela canta? Ela parece que se está a afogar. Nessa música, notas, aquilo é credo. Aquilo não é voz de tabaco, aquilo é respiração de tabaco, aquilo é tudo. Imagina aquilo. Aquela mulher deve ter uma nuvem negra à volta dela. Não é por causa de desgraça, coitadinha, não, é por causa do fumo mesmo. Mas acho que ela sempre teve assim esta voz mais Não, não, esquisita. não, não. Tu ouves o Ok, Do You Want Something Simple e vês que o registro, apesar de ser um registro grave, é um registro limpo. Bem diferente, não tem nada a ver com este agora. É muito mais E atenção que estamos a falar de 13 anos de diferença, o que não é assim tanto para uma pessoa adulta, não é? Sei lá... Eu, a primeira vez que eu ouvi esta música, esta Primavera, foi quando eles a estrearam, foram tocar em direto no Jornal da Noite, na SIC. Uhum. Em pleno Jornal da Noite, eles foram a estrear a canção, e ela estava grávida de 8 meses a cantar isto. Não deve ter sido fácil para ela, porque já se sabe, um bebê ali faz pressão no diafragma e dificulta a respiração a uma cantora. Pois, e ela, como já estava também no final da gravidez, 8 meses ali pesam. A cantar isto da forma como ela canta e da forma como ela cantou, eu apaixonei-me pela música, por esta música, pronto. Por acaso. E pronto. É bem. É. Mais. Pois, a seguir vamos ter outra música que eu também amo, não canso de ouvir. Uhum. Pablo Alborán com a Carminho, com Perdóname. Estás perdonada? Pois, será que fiz alguma coisa de mal? Perdóname, porque fiz alguma coisa que eu ainda não sei, mas... Este cantor, de seu nome Pablo Moreno de Alborán, uhum. Ferrandis. Ferrandis. Seu nome... Alemão, sim, assim. Gerald Klein. Como todos sabem, é um cantor espanhol. Em 2011, ganhou 3 indicações ao Grammy Latino. Não sei se ganhou alguma. E esta música pertence ao primeiro álbum, chamado Pablo Alborán. Conta com participações de Estrella Morente em Desencuentro e Diana Navarro em Solamente Tu, uhum. E foi lançado em 2011. Perdóname, foi lançado como terceiro single do álbum, claro, em 2011, e a única versão desta música foi apresentada com os vocais, portanto, com voz em português, pela cantora Carminho. Por sua vez, a Carminho é uma fadista portuguesa, nasceu numa família de músicos, sendo a sua mãe Teresa Siqueira e o seu irmão Francisco Andrade, também cantores. Nomes muito conhecidos da música portuguesa. Não faço ideia de quem é que são, mas serão muito conhecidos. Boa. Olha tu, nomes conhecidos na música, nomes muito conhecidos na música portuguesa, não faço ideia quem são. Uhul, Carlos, passa a seguir-te bem. Não é? Já agora, disseste a única versão desta música? Não percebi. Sim, segundo aquilo que eu consegui apurar, uhum. A única versão da música foi apresentada com esta parceria em português, uhum. Com a Carminho, porque acho que Pablo Alborán nunca cantou sozinho. Cantou. Não sei, ao menos... Cantou. Ele, aqui na rádio passa uma versão dele a cantar. Ah, ok. Pronto, então, já retira um bocadinho aquilo que eu disse. Pronto, não, por isso é que eu te perguntei mesmo por isso, por causa dessa situação. Bem, só se aqui quer dizer a única versão apresentada, ou seja, talvez em videoclipe, será? Que tenha sido só a única com a parceria com a Carminho e nunca ter aparecido um videoclipe ele sozinho, por talvez, exemplo? Talvez, também pode ser por aí. Também pode ser por aí. Não sei, pois. Confesso agora não tenho certeza disso. Porque geralmente quando há assim parcerias de músicos, depois eles nos próprios concertos acabam por cantar a música que fizeram parceria com outra pessoa sozinhos. Sim, sim, não, mas o que eu tenho aqui é a versão de estúdio mesmo. Ah, ok. Pode, eu não tenho tido a clipe, mas sim, existe a versão de estúdio desta música. Tá, pronto. Então. E por último, vamos ter também uma música que também gosto muito, da Rita Guerra, com Chegar a Ti. Opa, aí é uma dificuldade. É mais fácil tu chegares a mim do que eu chegar a ti. Pois, é verdade. Isso é verdade, é verdade. A Rita, portanto, a Rita é uma cantora portuguesa, como todos sabem também. A Lisboeta já participou, acho que duas vezes no Festival da Canção. Uma. Acho que sim. Uma. Acho que só foi uma. Em 2002, com Deixa-me Sonhar, o que é, ou Só Mais Uma Vez, ou um bocadinho de género. Deixa-me sonhar, só mais uma. Foi uma música bilingue, certo? Em inglês e português? Acho que não. Ou será que sim? Eu acho que não. Ah, espera aí. Eu acho que sim. Terá sido Foi bilingue. em 2007? Porque esta que eu estou a falar é 2002 ou 2001 é portuguesa só. Será que ela também representou Portugal em 2007 ou 2008? Não sei, eu sei que ela uma vez no festival cantou música bilingue, em inglês e português. Peraí. Em 2005 foi o Rui Andrade, acho eu, e foram os Tubi, com a Luciana Abreu. Em Sim. 2006 foi a Sabrina, com. Ou Vitória, não sei o quê. Bom, 2007 foram as Non-Stop. Ou 2008. Pois, se calhar foi 2007, foi ela, foi. 2009, Flor de Lis. 2010, Filipe Azevedo. 2011, Homens da Luta. 2012, Filipa Souza. 2014, Suzy. Portanto, foi para 2007, não sei. Mas vai. Vai falando que eu já vou vendo. Ok, esta música é do álbum Rita e foi lançada em 2005. Também foi tema da novela da TV de 2005, Ninguém Como Tu, tema dos personagens principais. Eu gosto muito desta música, principalmente quando ela toca ao piano, sozinha ao piano, e fica assim um ambiente muito nostálgico e pronto. Não me E tão mais nada a dizer. bonito. É nostálgico, tem que ser assim, aquelas lagrimazinhas, o pessoal tem que pôr assim. Passou-se dos carretos. Sinceramente. Os gases fazem-te mal. Deve ser do Eli. Olha, se a Rita Guerra participou em mais algum, não estou a ver. Talvez se encontro a portuguesa. Mas realmente não estou a ver, não. Mas também foram 42 músicas. Pois. Foi. Dança comigo. Nananana. Então, será que foi 2008? Custa muito a crer. Não estou a ver que nós tínhamos participado em 2008 com a Rita Guerra. Your Heart Belongs to Me, Casa Nova. Não. Não estou a ver. Deixa lá. Paciência. Pronto. Mais importante é que algures por aí, Portugal, e que músicas. Olha. Não. Não estou a ver. Que grande surpresa. Não participou, não. Porque em 2008 foi a Senhora do Mar da... Pois não, então não foi. Em 2003 nós não participamos, em 2002 o que é que foi? Depois... 2005, To Be, 2006, Non-Stop, 2007, Sabrina, 2008, Vânia Fernandes, 2009, Flor de Lis, 2010, isto tudo de cabeça, 2010, Filipe Azevedo, 2011, Homens da Luta, 2012, Filipe Souza e, por fim, agora, a Suzy. Quero ser tua! Oh, oh, oh. Pronto. É isso. E pronto, ficamos por aqui, não é? Não, por acaso. Já tinha razão. Ficamos por aqui, não, por acaso eu tinha razão. Boa. Porque em 92 ela participa no Festival RTP da Canção com o Meu Amor Inventado em Mim, que fica em segundo lugar. Ah. E é também, pois, um nome do... Depois ela volta em 93. Espera aí. Pois, já, sim, não precisava ter pedido isso. Depois em 93, a RTP pediu para Pedro Osório conceder um espetáculo diferente para o Festival RTP da Canção. A ideia de Pedro passava por juntar três vozes que fossem diferentes, por isso convidou Lena D'Água, Helena Vieira e Rita Guerra para interpretarem clássicos das décadas anteriores. Ok. Pois, ela só ganhou em 2001, acho eu. Depois. E pronto. Foi um bocadinho por aí. Não, ela não chegou, só participou uma vez no Festival da CPD. No Festival da Eurovisão da Canção. Participou nessa em 92, mas só ficou em segundo lugar. Não. No Festival Eurovisão da Canção. Ah, o Eurovisão, sim. Pois é, isso. Porque no RTP não sei, no RTP eles podem participar várias vezes. Mas na Eurovisão só passou uma. Que foi com o tal Deixa-me Sonhar, ou o que é que foi? Eu sou mais uma vez. É, foi Billing. Eu lembro disso. Engraçado, não me lembro disso, não me lembro desse pilinho. Mas é provável. É isso. Ficamos por aqui. É a música Deixa-me Sonhar, exato. Pois. De 2001, se não estou em erro. 2003. É isso que eu disse. Até nós em 2004 não participamos, coitadinhos. Ficamos mal classificados. Eu sei que houve um ano que nós ficamos tão mal classificados que nem podemos participar no ano seguinte. Acontece sempre a mesma coisa. Pois, não sei. Não faço assim a mínima ideia. Não faço ideia. Não faço, senhoria. Bem. É assim a vida. Bem, ouvintes, já ficamos por aqui ou ainda não? Sim, ficamos por aqui. Também, ouvintes, a gente fica por aqui. Vamos embora agora. Vamos aí ver o Benfica. Ah, não, já acabou o campeonato. Então... Não vou. Quer dizer, a esta hora ainda não se... Já deu o jogo do Benfica hoje? Ainda não. Ah, então a esta hora ainda não sabemos que ganhamos a Taça de Portugal. Portanto, ainda vamos ver o jogo. É verdade. Ah, mas eu acho que a gente a taça vai ganhar. Eu acho que a taça é nossa. Até os comemos. É verdade. Vamos. E depois sabes onde é que a gente vai limpar a taça? Vamos limpar a taça a Rio Ave. Ah, porque não sei se sabes, mas existe aqui para o norte, assim para a Vila do Conde, um rio chamado Ave. Sim. E depois aproveitamos, já que é uma zona Vila do Conde é uma zona pescatória, comemos um belo peixinho. Eu não gosto de peixinho. Mas disseste um caso esquisito. Eu prefiro comer assim uma, não sei, uma carnezinha assim, não sei, um bifezinho. Opa, comes uma sardinha e ponto final. Mas eu não gosto de peixe. Passo a gostar. Ah, tá bem, então seja já sei. Não, vocês pronto. Comem aquilo que quiserem. Desde que me façam um bacalhau com natas, tudo bem. Mas tem que ser assim bem feitinho, que se não for, depois eu não gosto. Bacalhau com natas também, tu tinhas que escolher uma coisa dessas. Ah, pronto, então... podes comer uma febrinha de porco assada na brasa com uma batatinha frita, está bom assim? Está bem, pode ser. Assim está bem, assim está bem. Ah, pronto. Assim está bem. Pronto, eu acompanho, desde que não haja salada junto. Não, a salada é a parte. Eu ponho a salada para mim e tanto não gostas, não comes. Exatamente. Está bem. Então okay. A gente vai preparar aí a patuscada e a gente vai vos deixar aqui com as músicas, né? E aos portantes depois a gente fala na próxima semana, está bem? Está bem. Ah, daqui a 2 semanas, atenção, trazer aqui os vossos meninos para o programa, que vamos ter aqui um programa especial para os pequenos. Está bem? Para a pequenada. É verdade. Ah, tá bem, miúdos, fiquem bem. Boa tarde para todos, miúdos e graúdos, fiquem bem. Boa tarde para todos e já de seguida o forró da melhor e com Hermes Dias, está bem? Então, boa tarde para todos, até para a semana, macanos. Até para a semana, tchau, tchau. Sábado à noite, não sou tão só, somente só. A sós contigo assim, e sei dos teus erros, os meus e os teus e os meus, amores que não conheci. Parasse a vida um passo atrás, quis-me capaz dos erros renascer em ti, e se inventado o teu sorriso for, fui inventor, criei um paraíso assim. Algo me diz que há mais amor aqui, lá fora somente eu já fui de cultura. Somente só, só minto só. Hei de te amar, ou então hei de chorar por ti. Mesmo assim, quero ver-te sorrir. E se perder, vou tentar esquecer-me de vez. Conto até 3 se quiser ser feliz. Esquecer-me de vez.